Eu sou eu, jacaré é um peixe. O mundo me mostrou, tubarão também tem sede. Cachorro que ladra não morde. O que me fortalece, tio, não provoca minha morte. Eu sou eu, jacaré é um peixe. O mundo me mostrou, tubarão também tem sede. Cachorro que ladra não morde. O que me fortalece, porra, não provoca minha morte. Me corrija, se eu estiver errado. Aqui quem não tem cão, caça com gato. De quebra em quebrada dá. Não vejo impeachment no governo, mas sim na biqueira. Vem fácil, vai fácil, e não é dinheiro. O peso do respeito pra quem não é herdeiro. Sou futebol de várzea e não televisivo. Sou um balada e não a novela. De preconceito enrustido, cê que sabe, nós que vê. O termo coloquial, natural, cê não encontra na TV. Retroceder, tem velha guarda que anda reproduzindo pra juventude. Todo gay, negro, pobre, nordestino tem que morrer. Mas rapaz, não é assim não. Aonde cê vai com esse seu preconceito? Cada um faz seu caminho, tenha mais respeito. Híbrido, nítido, verdade colossal. O que temos de cultura ainda não temos de hospital. O governo e sua tara, o PS diz que ama. Ironia que escancara dor no peito e prescrição é só um detalhe. Porque o médico, esse nem olha na sua cara todo dia. Cada um faz seu canto pro lado de cá, malandra, malandro. Nem todo dia é santo. Eu sou eu, jacaré é um peixe. O mundo me mostrou, tubarão também tem sede. Cachorro que ladra não morde. O que me fortalece, tio, não provoca minha morte. Eu sou eu, jacaré é um peixe. O mundo me mostrou, tubarão também tem sede. Cachorro que ladra não morde. O que me fortalece, porra, não provoca minha morte. Bélico, psicodélico, logo pela manhã. Sou suco de laranja e não alprazolam. Emergência que surgiu, poesia meu calmante. Liberta-me da prisão desse Brasil. Oficina neológica da mente. Sonhar é tão bom, mas tem luta de adaga. Indaga e cativa a gente. Sou ódio e amor em uma nação que se mata, periferia luta por uma vida sem catracas. E o serviço social que trabalha de mãos amarradas, cabo de inchada, dois buracos pra cair. Schopenhauer do gueto, pessimismo infelizmente sempre passa por aqui. Um adendo, serei pedra no sapato pra essa classe que se acha muito esperta, que muda o clima mas não muda a meta. Comunicação, a música é o chão que eu jamais vou pisar. Ditado, esse pecado, pés no chão pra sonhar. Eu sou eu, jacaré é um peixe. O mundo me mostrou, tubarão também tem sede. Cachorro que ladra não morde. O que me fortalece, tio, não provoca minha morte. Eu sou eu, jacaré é um peixe. O mundo me mostrou, tubarão também tem sede. Cachorro que ladra não morde. O que me fortalece, porra, não provoca minha morte. Isso mesmo. Você canta o que você escreve ou você escreve o que você canta? Todo mundo é igual, mas é diferente. Compreende? Muito amor aí, tá ligado? Às lutas populares, diretamente aqui do Congresso dos Lumbrados. Nós que tá. Música feita com coração, tá ligado? Não foge de muitos que estão aqui na correria. É nóis. Floresça.